Bom dia, queridos, queridas e todo mundo que a gente tem esse privilégio. Na verdade, você não sabe, talvez, mas seja para mim, o maior privilégio que Deus tem me concedido, o fato de saber que você está aí ouvindo, né? De vez em quando receber uma mensagem aqui, ali, num e-mail, sabendo que essa caminhada da gente nas escrituras está sendo acompanhada por você, que você faz parte disso. Bom, eu queria começar o dia de hoje pedindo que você começasse a orar pela gente. Como nós temos dito, né, nós estamos num movimento na Casa da Videira para achar um lugar. Isso tem uma série de implicações, porque a gente não tem uma quantidade enorme de recurso, não tem grana para pagar um aluguel caro, não tem nada, mas Deus tem um lugar para gente e a gente está buscando um lugar onde a gente possa começar a fazer diferença da mesma forma que fizemos nos últimos 3 anos em Palmeira. Eu tenho avaliado e provavelmente vou mandar uma gravação, já que não tem o e-mail de todo mundo, avaliando, né, os alcances que a gente teve aqui, porque a gente decidiu obedecer o movimento que Deus nos fazia de se vir para cá. Quando a gente foi para Palmeira, a gente não podia imaginar que alguns agricultores iam ter as suas vidas transformadas, que pessoas iam poder começar a trabalhar com os porcos como a gente trabalha, que tanta gente ia transformar-se, que tanto amigo a gente ia ganhar. Então, foi bom. Mas agora é o tempo no qual Deus tem mostrado para a gente que é hora da gente se mover. E quando a gente se move, a gente fica numa situação muito desconfortável, porque tem pressão dos dois lados. É pressão para ir e pressão para chegar. Tem uma necessidade que a gente cumpra as nossas palavras dadas, empenhadas, com quem a gente tem estado junto. E ao mesmo tempo abrir novas oportunidades. Em tudo isso é muito difícil. Então, nós estamos uma negociação, iniciamos a negociação com um lugar, mas é um lugar entre vários que pode ser. A gente tem uma série de perspectivas adiante, mas eu queria te pedir que você ore por sabedoria, por discernimento. Por favor, terminando essa mensagem, leva uma pequena prece por nós. A gente está precisando de muita sabedoria nesse momento. Vamos para discutir os textos de hoje, que eu acho que eles são muito interessantes. Eu queria pegar o versículo 17 do Salmo 86 e falar desse tempo da angústia, do pedir a Deus que faça alguma coisa. E a pessoa que se coloca diante de Deus, mesmo que queixosa, como a gente viu no texto de ontem de Jeremias, ou de Ezequiel, ou de Davi, ou de Abraão, e a gente vê, puxa vida, que situação. Quando a gente vai para o Salmo e vê que essa queixa, Deus, por favor, não deixa que me envergonhe, não deixa que as coisas fiquem feias e tal, ela se dá num contexto em que a pessoa não tem dúvida quanto a quem é Deus. Se você parar para pensar nesse versículo 17, ele fala assim: mostra a tua bondade para comigo. O porquê ele pedia essa bondade para ser mostrada? Para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Perceba que tem uma sutileza aqui. Ele não está pedindo para que Deus mostre para ele que ele é bom. Quando a gente se aproxima de Deus, é bom que a gente tenha uma visão bem clara de quem é Deus. Deus, eu me lembro muito quando, durante 9 vezes, eu tive que ir diante da igreja para dizer que a Kátia havia perdido mais um bebê. Foram 9 anos em que ela teve várias frustrações em suas gravidez e depois da perda do nosso primeiro filho, todo ano, praticamente todo ano, às vezes 2 vezes no ano, eu tive que todo mundo lá torcendo, que a Kátia estava grávida, terceiro mês, quarto mês, segundo mês. E às vezes um pouco mais adiantado, e aí eu tinha que chegar, pessoal, infelizmente, Kátia está no hospital e tal, eu compartilhava isso. E eu sempre usei um versículo que está lá em Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí no dia 29 de maio de 2003, nasceu a Giovana. Giovana foi também uma gravidez de risco, cheia de sobressaltos. E eu cheguei diante da igreja para dar o anúncio de que Giovana havia nascido. E quando eu cheguei ali, e eu sempre dizia, né, em todas as outras ocasiões, né, Deus é bom, Deus é bom. E eu, quando fui anunciar o nascimento da Giovana, eu disse assim: olha, pessoal, Deus é bom. E hoje, com a minha filha no colo e celebrando o nascimento dela e a vitória que Deus nos deu, Deus não é um milímetro melhor do que ele foi nos 9 anos passados. Deus não se tornou melhor porque Giovana nasceu. Ele é o que ele sempre foi. O Senhor Deus dá e tira quando ele quer. E isso não muda o seu caráter. Deus é bom hoje, como foi nos últimos 10 anos, e será sempre, independente das circunstâncias. Eu me lembro que eu falei essa frase. E essa frase foi falada muito mais para mim do que para as pessoas, para que eu nunca me esqueça de que Deus é bom, de que Deus é quem é, e por isso eu me dirijo a Ele. Então, quando o salmista aqui diz: dá-me um sinal da tua bondade, eu juro que nesse momento da casa da videira, o que eu mais gostaria que acontecesse é que Deus desse um sinal. Deus desse um sinal inequívoco da sua bondade, misericórdia, cuidado com a gente, principalmente nessa questão do lugar que a gente precisa para morar, para produzir, para continuar fazendo o trabalho da casa, né? Adoraria que Deus desse um sinal inequívoco do seu cuidado conosco. Mas sinceramente, isso não ia mudar uma pílula quem Deus é. Deus é bom. E quando eu peço que ele me dê um sinal, ou que ele mostre, não é para provar para mim que eu não estou falando com o teto. Ah, não, será que Deus existe mesmo? Será que ele vai me atender mesmo? Será que ele gosta de mim mesmo? Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Deus te ama. Deus é bom. Deus gosta de você. Você não está esquecido. E o fato das circunstâncias da vida o fazerem pensar dessa forma não muda um átimo, uma pílula, aquilo que Deus é. E é assim que o salmista ora a Deus, não para que Deus prove para ele que Deus é bom, mas na esperança de que Deus prove para os outros, através da bondade que faz consigo, para que todos possam, todas as nações, todas as pessoas em volta possam dizer: Deus é bom. Deus é bom. Tem muita gente que duvida que Deus é bom, que Deus a ama, que Deus gosta, que Deus se interessa. E eu não tenho dúvida, meu irmão, que Deus é isso tudo. Eu não tenho dúvida, minha irmã, que Deus é misericordioso. E eu te garanto com toda certeza que eu queria muito que Deus desse uma prova fantástica do seu amor por nós na casa da videira, não para que a gente passe a adorá-lo de maneira diferente, mas para que as pessoas que a gente ama muito, mas que têm dúvidas profundas quanto ao caráter e à maneira de Deus, pudessem ver e com isso falar: cara, grandes coisas Deus fez por essa gente aí. Realmente esse Deus é Deus sobre outros deuses. Que outros deuses? O mercado. Eu não quero nada que o mercado me dê. Eu não quero nada que o governo me dê. Eu queria mostrar e queria muito pedir a Deus, e aproveitar essa fala minha para ser uma fala de oração, que Deus mostrasse que nós temos sido abençoados muito para além do mercado, muito para além do governo, muito para além da política, muito para além dos talentos que a gente tem, porque esses são os deuses das pessoas. A segurança que o mercado, o talento, a formação, isso tudo não é nada diante do nosso Deus. Sobre isso, a gente pode também voltar ao caso de Ismael, esse caso assim esquerdo, horroroso, que mostra um pouco desse caráter de Sara, que pega uma escrava sua como se fosse um objeto para dela tirar um filho para si. Você faz uma espécie de barriga de aluguel, né? Ó, tá aqui a minha escrava, a minha serva. Abraão, por favor, possua, né? Tenha com ela relações. Ela vai ter um filho, aí eu adoto essa criança, ele vai ser o filho que Deus prometeu para você. Primeira falta de fé de Sara, que é enorme. Segundo, que essa coisa de tentar dar um jeito humano na promessa de Deus. Voltando à questão anterior, quando a gente começa a duvidar de quem Deus é, a gente começa a querer dar uma ajudinha para ele. A gente começa a querer dizer: olha, vamos fazer assim, Deus, então vamos dar uma ajudinha para Deus. E o que Sara tentou fazer foi dar uma ajudinha para Deus. E a história que você acabou de ler conta a história do nascimento de Ismael, filho dessa escrava egípcia, né, que foi abusada, obviamente, por sua patroa, né, com Abraão. E a mulher, assim que ficou grávida, Sara já se arrependeu, já morreu de ciúme, já mandou a mulher embora. A mulher, quer dizer, mandou a mulher, começou a pressionar, a mulher foge. E aí Deus fala um negócio assim: eu sei quem eu sou, vai lá e se submete a ela, volta lá, Agar. E eu vou fazer o teu filho, que a mãe, ela é a mãe de todos os árabes. E é interessante, né, que há 4.000 e tantos anos atrás, aparece esse anjo do Senhor dizendo: você está grávida e terá um filho, porque Deus ouviu a você em seu sofrimento, e ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Os irmãos de Ismael, né, se a gente pudesse colocar no dia de hoje, somos nós, os cristãos e os judeus, todos filhos do pai Abraão, cristãos, judeus e muçulmanos. É interessante a hostilidade que existe entre esses três grupos, né? E tendo nesse momento histórico no fulcro o povo, o honrado povo árabe, que tem essa característica mesmo irritadiça e hostil muitas vezes, e tá, isso desde a sua origem. Olha, no mínimo é interessante você olhar para isso, né? E na raiz disso está o quê? Toda uma questão de opressão que começa lá da patroa sobre o escravo, mas o ponto central é a dúvida de Sara sobre o caráter de Deus, que leva ela a tomar uma decisão desastrosa, desnecessária, mas Deus continua fiel, tão fiel que, mesmo diante do desastre e do resultado que não era o que ele planejou, Deus ainda assim, ele não vai falar: não vou tirar isso daqui porque esse não era o meu plano. Não, ele vai dar um jeito de transformar aquilo também em bênção para um monte de gente. E do mesmo jeito que o povo árabe hoje, o povo muçulmano hoje é tido como povo terrorista, isso. Veja quanta beleza, quanta bondade, quanta ciência, quanta coisa bacana, quanto a sabedoria veio também desse povo muçulmano, que é tido como se fosse um semi-selvagem muitas vezes. Mas na verdade, esquece-se que a bênção de Deus também esteve e está com esse povo desde o seu início. Por fim, a igreja de Éfeso, a igreja com uma série de características bacanas, uma igreja alegre, uma igreja intolerante com o pecado, uma igreja muito ortodoxa, quando você dá uma olhada aí, ela é uma igreja fantástica, né? Trabalha arduamente, as obras são retas, a perseverança é enorme, né? Não tolera homens maus, coloca à prova os falsos mestres, denuncia impostores, né? Passa por sofrimento em nome de Jesus, não desfalece. Uma igreja com uma doutrina perfeita, não aceita a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram, tem muita polêmica sobre quem eles eram, mas basicamente gente que admitia, né, a prática de uma série de coisas pagãs dentro da igreja, principalmente a poligamia. Mas basicamente o nicolaíta era aquele cara que condescendia com aquele prazerzinho que a prática que Deus condena proporciona, né? Seja poligamia, seja, não tem problema comer uma carne ofertada aos ídolos, não tem problema você ter duas, três mulheres, ou você ter três, quatro maridos, não tem problema, todo mundo faz, isso é normal, não tem problema. É o cara desse tipo, é o nicolaíta. E ele fala: oh, é bacana que você realmente resiste aos nicolaítas, que eu odeio, Deus diz Deus, eu odeio esse tipo de coisa, que essa coisa morna. Mas ele fala: contra você eu tenho uma coisa, você abandonou seu primeiro amor. Lembra de onde você caiu? Muda a maneira de você pensar, e pratique as obras que você praticava no princípio. Eu não sei quem é você, mas pode ser que você tenha perdido o seu primeiro amor também. O que é o primeiro amor? É esse momento no qual a gente está disposto a tudo pelo Senhor. Em que, mais importante do que conhecer uma doutrina perfeitamente, conhecer o grego e o hebraico, saber dos detalhes da exegese, ou conhecer as doutrinas cristãs clássicas e as modernas, saber compará-las, ser muito reto, ortodoxo, equilibrado, isso tudo é muito bom. Sem sombra de dúvida, tudo isso é muito bom. Mas melhor do que isso tudo é você nunca deixar de amar. Nunca deixar de ter um sorriso. Nunca deixar do fundamental, que é colocar o outro em primeiro lugar. Ser humilde. Reconhecer que se você vive uma vida reta, é porque Deus teve misericórdia de você. E não porque você é uma pessoa especial, porque você é mais cristão que os outros, porque você é mais espiritual que os outros, porque você é mais experiente que os outros, porque você é mais alguma coisa que os outros. Se você acha que você é mais, e talvez até você seja que nem os Efésios lá, né? Você é super ortodoxo, sabe as coisas, é fiel, sofre pelo Evangelho, trabalha duro, mete a cara. Pô, mas eu tô aqui, Senhor. Sabe o que é que você vai aparecer? Você vai aparecer o irmão do filho pródigo. O primeiro amor é aquele que é oriundo de um coração não só apaixonado por Deus, mas que tem uma noção clara do pecado e do mal na sua vida, e que chega diante de Deus com essa noção clara e é abraçado por Ele. Quando a gente é abraçado por Deus, quando a gente é acolhido por Deus, quando a gente é perdoado por Deus, isso gera na gente um sentimento de gratidão tão grande que se Deus mandasse a gente subir pela parede, sabe, que nem uma aranha, a gente ia dar um jeito. Se a gente fosse para dormir de cabeça para baixo, a gente dormia. Se Deus falasse para a gente se arrastar no chão, a gente se arrastava. De tão grato que a gente está. Então, meu irmão, sabe que se você perdeu o seu primeiro amor, lembra disso. Que ele é fruto de um coração que tem uma noção clara do seu pecado, que nem aquele filho pródigo. Que sabe a porcaria de ser humano que é. Que não é melhor que ninguém, que você vive acusando de ser melhor que você é melhor, que você não é como fulano, você não é como ciclano, ao contrário, você se sente o último dos homens, e quando você chega diante de Deus assim, como o último das mulheres, o último dos homens, ele te abraça, te acolhe, te perdoa e diz: você é meu filho amado. Quando a gente é abraçado assim, quando a gente é perdoado assim, isso gera na gente um sentimento de amor, de gratidão. Que aí sim vai levar a gente ao trabalho árduo, a ter uma doutrina correta, a pensar corretamente, a fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Tudo isso vai acontecer. Mas tudo isso vai ser secundário ao amor. Então, que bom que se você tem uma boa doutrina, se você vive corretamente, se você faz as coisas direito, se você não é como Sara, que era ciumenta, ou se você não é como Sara também, que dava uma ajudinha para Deus, ou você não tem dúvida sobre o caráter ortodoxo da doutrina sobre Deus, que bom para você. Nada disso vai valer nada se você não tiver amor. Se o seu coração não estiver cheio de amor pelas pessoas. E se você não considerá-las antes de você. Se você não se dispuser ao mesmo sacrifício e não tiver no teu coração a gratidão de ter sido perdoado. De ter sido perdoada. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, minha querida. Ora por nós estamos orando por você, pode acreditar.